O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos com o Dr. Norberto Kiepp, psicanalista, criador da Psicanálise Integral ou Trilogia Analítica, que unifica a ciência, a filosofia e a teologia. Porque nós não podemos tratar o ser humano em pedaços. O seu corpo por um médico, sua cabeça por um psicanalista, seus sentimentos por um religioso, sua espiritualidade, a sua profissão por um técnico. Nós temos que tratar o ser humano na sua integridade, um todo. Quem adoece é a pessoa. Não existe a doença, existe o doente. Assim como nós devemos ver o ser humano como aquele que tem tudo para se recuperar. Portanto, não é um remédio que recupera a pessoa. É a sua própria farmácia interior, que se nós permitimos que funcione normalmente, podendo assim gerenciar melhor, né, as nossas emoções, que estragam essa farmácia, estragam essa medicina interior, então aí é que nós poderemos ter uma saúde melhor. São as nossas emoções descontroladas, inconscientizadas, as nossas más intenções, os nossos maus pensamentos, que estragam a saúde e a farmácia interior. Portanto, leiam mais dos nossos livros, assistam nossas palestras, façam nossos cursos. Aqui na Cita, brevemente faremos, inclusive, pela internet. E vocês poderão não só melhorar a qualidade de vida e a saúde de vocês, mas também atuar como agentes de transformação social, conscientizando o mundo de que nós estamos invertidos, com valores invertidos, hábitos invertidos, estamos vivendo de pernas para cima. Então, Dr. Kiepp, autor de diversas obras, eu também acompanhando alguns outros psicanalistas que trabalham aqui na Cita, na Avenida Rebouças, 3819, estamos desenvolvendo uma campanha internacional de conscientização das causas psicossociais, das doenças físicas, das doenças emocionais e das doenças sociais e até ecológicas. Então, Dr. Kiepp, nosso telefone para aqueles que quiserem melhor saber a respeito das sessões de análise individual e de grupo, a compra de livros. Nosso telefone é código 11 da cidade de São Paulo, 3032-3616. 3032-3616. Nosso site é www.stop.org.br. Estamos na Avenida Rebouças, 3819. E o nosso grande hotel Spa Trilógico, que dá imersões de saúde e imersões terapêuticas no sul de Minas Gerais, na cidade de Cambuquira, onde existem as melhores águas curativas do mundo, também realiza eventos fins de semana que vão ajudar muito você a melhorar o seu estresse. www.stop.org.br e o nosso telefone é 3032-3616. Dr. Kiepp, o senhor vai falar o que para os nossos ouvintes hoje? Eu tenho meu livro aqui, que aliás foi o último que eu publiquei, chamado Bíblia Trilógica. E neste livro eu tento mostrar como o ser humano age em relação à transcendência. Então, aqui na página 107, eu escrevi um capítulo com o seguinte título: Todo trabalho em si é transcendental. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Um cliente me falou o seguinte: só gosto de meu trabalho artístico. E eu perguntei: e os outros trabalhos, né? A que o senhor associa? Então ele falou: mas os outros não são transcendentais. Porque, evidentemente, era um artista assim, muito ligada à espiritualidade. Então, ele falou que os outros trabalhos não seriam transcendentais, só os artísticos. Então, falei, é sinal que o senhor não aceita a transcendência no trabalho, assim, em geral. Ele falou, mas como não aceito? Falei, porque todo trabalho é transcendental. Se o indivíduo age, né, em função da transcendência, inclusive o ser humano é transcendente. Mesmo que ele faça um trabalho qualquer, né, que não seja ligado às artes, à cultura, à civilização. Se ele é um indivíduo que está, vamos dizer, trabalhando aí na rua, nos jardins, na mecânica, coisa assim, que parece material, é um trabalho transcendente, porque o ser humano, em geral, é transcendente. Então, depois eu escrevi assim, a ideia de que temos é de procurar uma atividade que seja superior. Isso é um grande engano, porque toda atividade em si é superior, porque quem faz a atividade é um ser superior que somos nós. De maneira que eu fiz aí uma certa mudança na maneira da pessoa encarar o trabalho. Porque eu escrevi, eu tenho lido aquele livro, O Segredo, né? Que todos dão um grande valor. E esse livro é baseado até na teoria das quantas. Uma teoria criada como se o ser humano recebesse pacotes de energia. E cada ser humano, então, em torno desse pacote, pode realizar tudo o que ele quiser. Então, já assim, de início, o livro fala que o indivíduo, ele pode ter, ele pode arranjar, ele pode ter uma vida como ele quiser. Basta que ele queira. Então, já o livro comete esse erro muito grande, pensando que através do pensamento, né, através da ideia, é que a pessoa pode mudar o mundo. Porque existe na filosofia um princípio que fala que a ação segue o ser. Então, que o ser, quer dizer, nós, né, no caso, nós fazemos as coisas de acordo com o que somos. Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma ideia de ser milionário um dia, como fala muito a mídia aí, então vai conseguir, porque essa ideia do segredo, dessa teoria nova, né, das quantas, é que a pessoa, ela pensando, ela consegue tudo o que ela quiser. Mas eu falo o contrário, que não é ação que segue o ser, mas o ser é ação. Quer dizer, o indivíduo é o que ele faz, não é o que ele pensa. Porque então, na questão do pensamento, eu posso pensar que, por exemplo, eu fiz coisas incríveis, que eu sou enorme esportista, que eu, geralmente os homens, né, que é um super Pelé, que pode jogar futebol melhor do que os grandes atletas. Então, essa é uma ideia, assim, até que pode levar, e leva, né, a pessoa aos delírios, uma ideia delirante. Então, esse livro, O Segredo, desenvolve muito essas ideias delirantes. Mas eu digo que o ser humano é a ação. Quer dizer, que a ação é que faz o ser. Então, a pessoa é aquilo que ela faz, não é aquilo que ela pensa. Porque os delírios, ela pode pensar à vontade, né? Mas ela não consegue realizar. Mas na realização, ela só pode realizar, vamos dizer, aquilo que é visível a todas as pessoas. De maneira que essa ideia, né, é muito semelhante à ideia de William James, quando ele fala que a verdade seria o que funciona. Mas ele deveria incluir aí que a verdade é o que funciona no bem, né? Que o bem é a verdade, né? Então, se o indivíduo está aí, por exemplo, praticando mal, está assaltando, roubando, está até matando, né? Ele não está numa verdadeira ação. Porque um roubo, por exemplo, é uma atitude contra a ação. Então, o indivíduo que tem essa ação de roubar, de mentir, essa ação de ter preguiça, né, de não fazer nada, então, ele, por causa disso, que ele não se põe nessa ação boa, ele se torna de acordo com essa ação má. Então, por isso que a sociedade tem os bandidos, né? Tem os indivíduos falsos, tem os mentirosos, tem as pessoas doentes. Porque através dessa ideia, né, de pensar que pode fazer o que quer, ou também sentir o que quiser, ou então criar qualquer sentimento que vai dar certo, é uma ideia delirante. Agora, na execução, não. Se a pessoa, por exemplo, executa o mal, ela tem que mostrar que e todo mundo reconhece que ela é uma pessoa má, que é uma pessoa doente. Porque nesse caso, veja, né, que nós fizemos a comparação do mal com a doença. Então não existe, por exemplo, um indivíduo depressivo, um indivíduo paranoico, um indivíduo obsessivo, maníaco. Não existe um indivíduo assim e que não seja doente. De maneira, se o indivíduo é doente, é porque ele tem uma ação que, de qualquer modo, um dia se manifesta e todos se admiram, né? Acabam admirando que aquela pessoa que parecia tão boa é capaz de fazer aquilo. Agora, nós temos aqui um grupo de analistas, então gostaria de falar com o Léo, né? O Léo trabalhou em Londres muito tempo. O que, que o Léo acha, né, dessa ideia, inclusive? Eu acho que é uma ideia que encoraja muito as pessoas, Dr. Kepp, porque eu acho que é uma ideia muito comum em muitas pessoas quando elas pensam, bom, eu preciso fazer o bem, porque isso é uma ideia que é inata em todo mundo, né? Isso não é uma coisa aprendida, todo mundo sabe que é assim. Mas ela pensa, ela acha que ela tem que esperar sentir essa vontade. Então a pessoa fala, puxa, mas eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de fazer uma coisa útil na sociedade. Então se a pessoa ficar esperando ter essa vontade pode nunca chegar, porque a vontade do ser humano é invertida. Então a gente vai sempre querer coisas destrutivas usando a nossa vontade, que é contra a nossa verdadeira natureza. Então, essa ideia que o senhor dá, que a pessoa não precisa esperar ter vontade de fazer o bem. Ela não precisa ter vontade, ela deve fazer mesmo sem ter vontade. Isso acontece na prática, assim, no dia a dia. De manhã, muitas pessoas têm, assim, não têm vontade de levantar da cama. Mas elas são obrigadas, porque têm que trabalhar, e logo depois elas já se animam, já se enchem de energia, etc. Ou mesmo para começar qualquer trabalho. No começo, a pessoa não tem ideia sobre o que fazer, não tem, assim, vontade. Mas se ela começa, a energia, ela entra naquela energia. Então, eu acho importante isso que o senhor fala, a pessoa fazer o bem, mesmo que não tenha vontade. Depois é que ela vai aceitar esse bem, né? Então, até é uma virtude muito grande, né, Léo? Se a pessoa, por exemplo, levanta de manhã e vai ter um dia duro de trabalho, disso, daquilo, e levanta e vai e faz, né? Luta para... assim, ganhar aquele dia através desse trabalho. E aí... De maneira que essa é uma virtude na pessoa, é uma realidade. E aí ela vai aceitar o bem que existe, né? Porque aquela má vontade já é uma recusa que ela está fazendo. Então, isso ela não vai resolver pelo pensamento, né? Como o senhor diz, não é discutindo, não é pensando, é agindo. É. Ação é aquilo que faz o ser, né? Quer dizer, o indivíduo é o que ele faz. Vamos ver a Selma que vai falar. Então, eu tenho um exemplo mais ou menos ligado a essa questão da oposição à ação que uma pessoa faz e, consequentemente, adquire doenças orgânicas, quer dizer, cria doenças orgânicas para si própria numa atitude contra o bem, né? Então, é o exemplo de uma jovem cliente que recentemente começou a dar aulas de inglês, né? E a partir do momento que ela começou a trabalhar com aulas, ela começou a desenvolver amidalites constantes, muita inflamação na garganta, que impedia de trabalhar direito, né? Inclusive, é uma pessoa que sempre teve uma voz muito bonita, cantava em coro e tudo, e também tinha muita dificuldade de participar dessas atividades artísticas. Então, vindo fazer a psicoterapia trilógica aqui na clínica, ela começou a trabalhar com essas questões mais profundas, ligadas ao interior dela, a perceber o que representava dar aulas, o que representava cantar, né? E ela associava essas questões sempre a algo bom, útil, bonito, a que naturalmente ela, sem se dar conta, estava se opondo fortemente. Daí a somatização na garganta, né? E a partir do momento que começou a lidar mais então com essas causas psíquicas, aí passou a não ter o problema orgânico mais, controla o problema orgânico e pode realizar o trabalho, né? Tive também um vendedor que ele tinha que andar, né, para vender, ir de um local para o outro. E aí começou a dar uma dor no calcanhar muito grande. E ele não conseguia mais andar. Mas ele analisando, ele verificando que a dor que ele arranjou foi para não trabalhar, ele sarou. Então vamos ver o doutor Ademar, que tem um trabalho muito grande em pronto-socorro, e ver todo dia casos assim. Então, doutor, porque a gente nota lá exatamente isso. Tanto que a gente chama de síndrome da segunda-feira, né? Porque segunda-feira é o dia que se dá mais atestado no hospital. E a gente nota que praticamente 90% dessas pessoas, elas não deveriam estar lá. Mas pela rejeição que ela faz ao trabalho em si, de entrar em ação, então ela acaba arrumando um sintoma, desde uma amidalite, né? Uma gastrite, ou até doenças mais severas, infecções urinárias, cânceres, pressão alta. Então a gente vê continuadamente esse tipo de patologia que está mais ligada a essa negação à ação. Agora, o que eu vejo também é que na medicina também ocorre isso. O próprio médico, por não ter muita noção da psicopatologia, ele muitas vezes entra numa ação ruim, quando tem que receitar muitos remédios ou usar métodos que são praticamente antiterapêuticos e acaba adoecendo junto. Tanto que o médico, né, como já se sabe, é um dos maiores suicidas que tem, né, mesmo em termos estatísticos. E no caso, por exemplo, né, como o senhor citou, de uma pessoa que segunda-feira, por exemplo, vai lá no consultório, no hospital, para arranjar um atestado médico porque ficou com enxaqueca, com dor de cabeça, com dor no corpo, para não ir trabalhar. Então, precisa de um atestado, né, para justificar a falta que faz naquele dia. O senhor acha que a culpa aí é só da pessoa? Não, é claro que não. O que dá para notar é o seguinte: existe um sistema que é muito opressor, né, que às vezes a pessoa trabalha em condições terríveis, né, ganha pouco, e que existe essa pressão. Então quer dizer que essa pressão é bilateral, né? Tem o problema da pessoa e tem o problema do sistema econômico também, que ele não dá condições assim, para o indivíduo de ter uma vida mais equilibrada. Ou seja, ele tenta tirar o máximo do indivíduo e chega um momento que a pessoa chega naquele limite e acaba adoecendo. Tirar o máximo da pessoa e fornecer o mínimo, né? Então, nesse caso, o senhor é de acordo, né, em dar atestado para esse pessoal que é explorado todo e não tem entusiasmo pelo trabalho, né? Isso, cada caso é um caso diferente. A gente percebe que, né? Olha, doutor Kepp, eu estava aqui recentemente conversando com César Soz, né, que é o físico da Sociedade de Psicanálise Integral, Trilogia Analítica, e nós estávamos vendo a comparação da energia escalar, energia essencial, com a consciência, né? Então, parece que cada insight que o indivíduo tem, eu vejo como um pouco mais de energia escalar que penetra na pessoa. E nós temos insights assim, poderemos ter, né, o dia todo, o tempo todo, que seria essa consciência, assim, esse momento de percepção da realidade, o tempo todo, o tempo todo. E às vezes esses insights são muito intensos e parece que nesses momentos a gente pode adquirir um tal nível de energia, de força, para curar doenças das mais incríveis no nosso organismo. Sim, sem dúvida. Quando se fazem, por exemplo, testes no cérebro de uma pessoa, e ela tem intuição ou consciência de alguma coisa, os neurônios se iluminam, o interior do neurônio fica totalmente iluminado. Então isso mostra que a intuição e a consciência é um fenômeno energético e ele vem de fora. Não vem de dentro de uma reação química que a pessoa come, pelo que ela come, mas mais por essa ligação, que o Dr. Kep até, o senhor explica muito bem isso, né, Dr. Kep, que a pessoa tem uma ligação com o bem, com a verdade, a beleza, então acende como que flashes na mente dela, alimentando os pensamentos e os sentimentos, e a saúde física é simplesmente uma consequência disso. Né? Então a gente pode falar, né? Faço bem e tenho uma saúde plena, né? Exatamente. Então, para o bandidão, né? Faço mal e viva eternamente insano, cheio de doenças. Para a pessoa idealista, quando ela quer realizar um ideal, parece que ela não cansa, né? Ela quer ficar o tempo todo, o tempo todo. Se uma pessoa está entusiasmada com o projeto, ela sonha com o projeto, ela acorda à noite pensando no projeto, ela está o tempo todo, cada minuto ela quer usar para realizar aquele projeto. Um projeto de um ideal, um projeto de um bem. Todo ser humano deveria viver assim e esse mundo seria um grande... paraíso. Uma hora vai ser, né, César? Com certeza, Dr. Kep. Agora, vamos ver a Luciara, que a Luciara é pedagoga. Ela é entusiasmada em dar aula. Vamos ver a ideia dela. Então, Dr. Kep, eu andei fazendo uma pesquisa junto aos alunos e também junto ao workshop que a gente dá. Eu perguntei quais são os maiores problemas que eles têm em casa e no trabalho. E eles falaram: preguiça, inveja, insegurança, falta de afeto, desespero, intriga. Então eu enumerei e aí nós chegamos à seguinte conclusão: 100% dos problemas são emocionais. As pessoas têm assim, a profissão elas são bem, têm uma ótima, sabem profissionalmente como é. Mas na parte emocional, então o senhor fala, né, sobre a questão do resultado. Então se a gente vê pela ação, é desastroso. A sociedade como é que está agora, né? Mas sabe, o pessoal pensa assim, ah, mas o que eu pensar, o que eu sentir, ninguém vai saber, né? Então ninguém percebe que, mesmo ninguém sabendo, a pessoa cai doente. E agora, só temos 2 minutos, vamos ver a Helena Melander. Então, o que ela fala da Suécia? Eu quero falar de um assunto que pode ser interessante para todo mundo, que é o dinheiro. Que o senhor tem comentado bastante ultimamente, que assim tem uma mentalidade na humanidade que dinheiro não é tão bom assim. Inclusive, é uma ideia que veio muito da igreja, né? Que assim, quem é rico não pode entrar no céu, essas ideias, né? Mas, na verdade, a riqueza representa justamente Deus, né? E a pobreza em si, a gente vê sempre a pobreza é feia, é pesada, né? Quer dizer, é o contrário que é o Deus, né? Deus é riqueza, é beleza. E achei um trecho muito interessante aqui no seu livro, A Bíblia Trilógica. É uma análise, né? O cliente fala assim: fui convidada para fazer uma viagem ao exterior, mas não sei se será uma imprudência. A que associa essa atitude? É bom fazer uma viagem como essa, mas não tenho uma economia suficiente. Portanto, não seria prudente viajar. Será que não quer essa viagem, não por problema de dinheiro, mas porque não quer o bem para a sua vida? O senhor falou. A questão da falta de dinheiro constitui uma das maiores desculpas para o ser humano justificar os problemas da existência. Então, como a Helena está falando, né? Nossa Senhora, por exemplo, ela não aparece para as pessoas aqui no mundo em andrajos, né? Em vestidos rasgados, tudo isso. Mendiga. Ela aparece em roupas incríveis, né? Joias que ela carrega no corpo. Então, aquela ideia, né, que aquele discípulo do Lutero trouxe, né, que as pessoas assim de bem, que têm riquezas, são bafejadas pelo ser divino, está certo. Você pode dizer também que talvez mais miseráveis deixam de entrar no céu do que pessoas que tem, assim, vamos dizer, bens suficientes. Uai, se a pessoa tem os bens com o próprio trabalho, a própria realização, então eu acredito que isso seja o exemplo do que o senhor está dizendo. Agora, se ele adquire esses bens roubando, explorando, evidentemente que não vai ser um bafejo do divino. Então, até a próxima, né? 3032-3616 é o nosso telefone. Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E o nosso site é www.stop.org.br. Até a semana que vem.